Nas últimas horas, a Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu estabeleceu mais recordes no que diz respeito à recuperação de veículos. Foram 4 recuperados só na cabeceira da Ponte Internacional da Amizade. Começou por volta de 22 horas de quinta-feira, quando a PRF recuperou um veículo furtado. Segundo informações, o Voyage, que estava próximo a uma faculdade no centro de Foz do Iguaçu, havia sido levado e, quando a vítima procurou a PRF para informar o roubo, descobriu que o veículo já estava recuperado e um homem de 24 anos de nacionalidade paraguaia estava preso. Mais uma vez, a equipe da ponte apreendeu na manhã de ontem um Fiat Uno de cor verde que havia sido furtado durante a madrugada no interior de uma residência na Vila Yolanda, em Foz do Iguaçu, juntamente com outros objetos pertencentes à família. No momento do furto, ninguém estava na casa. O veículo foi localizado abandonado às margens da BR-277 na região do Jardim Jupira. Já no começo da tarde, um Fiat Uno de cor vermelha com queixa de roubo em Naviraí, no ano de 1996, portanto, há 18 anos roubado, foi localizado com placas paraguaias, passando a ponte em direção à Foz do Iguaçu. O condutor, um paraguaio de 29 anos, foi encaminhado à 6ª SDP para os procedimentos de praxe. Na noite de sexta, uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton foi recuperada e seu condutor preso após ser baleado pela PRF. Todos os veículos estão à disposição de seus proprietários na 6ª SDP. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.